One more night in Omaha, bus stop just before the dawn. Cold wind followed me somehow. Through parking lots and shopping malls, rinse my thoughts in alcohol. Black clouds rolling over me. Olá, ouvinte, olá, ouvinta, olá você que está acompanhando o RadioCast. Hoje é um episódio um pouco diferente. É o primeiro, vamos dizer assim, um spin-off. É o primeiro spin-off do RadioCast. Hoje começa o RadioCast Indica, onde nós indicamos filmes, séries, livros, qualquer coisa para vocês ouvirem. E vamos fazer um podcast temático sobre isso. Nesse primeiro RadioCast Indica, escolhemos o filme Capitão Fantástico. Não podemos ir ao velório da mamãe. Temos que obedecer. Algumas lutas, a gente perde. Os poderosos controlam a vida dos impotentes. É assim que o mundo funciona. É injusto, não é certo? E eu sei, é uma pena pra gente. Temos que nos calar e aceitar. Eles que se danem. Vão nos ouvir chegando. Em 2016, o diretor Matt Ross nos apresentou o filme Capitão Fantástico. Estrelado por Viggo Mortensen, o filme trata de um pai cuidando de seus 6 filhos de uma maneira não tão convencional. Eles são criados para sobreviver na selva, caçando seu próprio alimento e vivendo fora de um sistema capitalista que os pais consideram abusivo e horrível. Até aqui não teve nada de spoiler, mas provavelmente vai ter algum nesse podcast. Então, se você não assistiu ainda, assista e depois venha nos ouvir, pois vamos falar sobre alguns assuntos ligados ao filme, como respeito à crença das outras pessoas e o modo de criação dos filhos. Afinal, o que seria tecnicamente aceitável? Pra gente debater sobre esse filme hoje, do meu lado temos nosso amigo Gabriel Figueiredo. Fala, molecada, e aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Gabriel Figueiredo na área mais uma vez pra esse RadioCast delicioso, que não é RadioCast, né? Tamo junto, mano. Do outro lado da bancada, e não menos importante, o Wiki. E aí, galera? Hoje vai ser um prazer literal estar com vocês aqui, né? Não vai ser um prazer desgraçado, porque hoje o assunto é um pouco mais sério, é um podcast um pouco diferenciado, mas não deixa de ser um podcast delicinha pra vocês. Isso aí, cara. Capitão Fantástico, logo de início, vocês gostaram do filme? Cara, sinceramente, eu tava com certo preconceito quando falaram pra gente fazer esse podcast, né? Mas depois que eu assisti, cara, que história fantástica, cara. É muito bom, hein, cara? Realmente, a história é fantástica. O nome do filme deveria ser História Fantástica, não Capitão Fantástico. Eu fiquei curioso do porquê que você... Do teu preconceito, cara. Preconceito quanto ao quê? Por causa que, assim, né? A gente tá bombardeado de road movies, né? Ah, aqueles, tá. Aqueles filmes de família em estrada, tal. Uhum. É, drama em família, tal. Meu, e aí tem muita porcaria, por assim dizer. Uhum. Daí falaram, vamos assistir um road movie aí... Pra gente fazer o podcast. Uhum. Eu falei, road movie, não sei o que. Beleza. Aí, sabe quando a gente julga o livro pela capa e quebra a cara depois que lê o conteúdo do livro? Sim, sim, sim. Realmente foi o que aconteceu, né, nesse filme, cara. É verdade, cara. O filme é muito bom mesmo. O comecinho me lembrou Na Vida Selvagem. Na natureza selvagem. É, verdade. Na natureza selvagem. Principalmente o comecinho me lembrou Na Natureza Selvagem. Que é o cara na selva, desbravando, enfrentando os perigos e coisa e tal. A diferença é que na natureza selvagem é um cara só. E aqui é uma família, basicamente. E no decorrer da história vai mostrando por que a pessoa tá ali, o que aconteceu pra pessoa tá daquele jeito e coisa e tal. Uhum. Tá saindo bastante filmes com essas temáticas ultimamente. Da pessoa na selva, da pessoa, do homem voltar às suas origens, essas coisas, né? E a sua opinião, Gabriel, sobre o filme? É, lembrando que foi o próprio Gabriel que nos indicou isso, né? Então, verdade, muito obrigado, Gabriel. Mim, né? Que isso. Uma indicação muito boa, cara. É mais do que obrigação nossa, né, mano? Indicar filmes bons, assim. Principalmente pelo que o Wick falou, porque eles estão em falta, assim, né? E eu acho legal a ironia desse filme, que já começa no nome, assim, porque é um filme que ele não trata de um super-herói, apesar de ter o nome Capitão Fantástico né, já ali na capa da coisa, assim. Foi legal você ter mencionado isso, cara. Desculpa te cortar aqui. Foi legal ter mencionado isso, que em determinado ponto do filme os filhos até falam que... Um filho, né? No caso, um filho fala que odeia o pai, odeia o modo de vida que eles estão vivendo e tal. Então, o que eu ia falar é o seguinte. É que esse filme, ele brinca com essa coisa do contracultura, mas ao mesmo tempo tomar um pouco de cuidado com isso o tempo inteiro. E já começa... no título do filme, Capitão Fantástico, que não necessariamente trata de um super-herói como a gente está acostumado a ver, ou do super-herói que o cinema está acostumando a retratar, que é o super-herói clássico, o super-herói do quadrinho. Mas ele vai trazer um herói, uma visão de herói que é um pouco mais pé no chão, no sentido de que, porra, é um pai solteiro cuidando de, sei lá, 6 crianças, 7 crianças, enfrentando... lutando por um ideal, porque é isso que um super-herói faz na realidade, né? Lutando por um ideal que não necessariamente é o que a sociedade vê como importante, e que ele acaba ele acaba enfrentando algumas coisas da própria ideologia dele, que bota ele contra a parede, e o filme vai trabalhar isso o tempo inteiro. Então, assim, é um filme indie com o nome de um filme... blockbuster, né? Isso é verdade. Então acho que já a genialidade, o legal desse filme, ele é o tempo inteiro assim, que é o que eu coloquei aqui como dialética, né? Vocês conhecem a dialética? Um sistema? Não. A dialética é um sistema de discussão filosófico que fala sobre você tem uma tese, certo? Aí você tem uma antítese ou uma antitese, e a partir da soma dessas duas você forma uma síntese que vira uma nova tese. Então esse filme ele trabalha com isso o tempo inteiro. Então a tese, que é a ideologia do cara, de que não necessariamente você precisa, e que depois eu acho que o legal a gente ir entrando mais nisso, de que você não precisa ter uma vida voltada ao capital e ao consumo para ter uma vida boa, ou para ser inteligente, ou para nada desse tipo. Mas ao mesmo tempo tem a antitese disso, que é as crianças completamente fora da sociedade, que eles não sabem interagir. Aquela cena fantástica do menino pedindo a moça em casamento, sabe? À noite, assim, a moça que ele tava pegando completamente fora, é um absurdo. Sabe? Um absurdo. Naquela, né? Tipo, no primeiro beijo do moleque, né? Tipo, daí com que nem o pai dele sempre falava, né? Pra ele honrar as garotas e tal, pra, mesmo que não tenha amor, ser sincero. Meu, ele nunca tinha passado por isso. Ele nunca tinha passado por aquilo. Daí, pelo que ele lê, de tradição, ele vai fazer o que ele tá acostumado nas leituras, né? Sim. Chegar, foi lá, confessou toda a verdade pra mãe dela, pra mãe da moça, e foi lá e pediu a moça em casamento. Cara, eu fiquei com dó por causa que eu me vi nessa situação, cara. Eu me vi por causa... Você pediu a primeira menina que você beijou em casamento? Não, mas eu tive vontade, viu, cara? Justo. Mas vontade normalmente todo mundo tem, né, mano? Por causa que aquela emoção do primeiro, exato. Né? Exato. A gente conversou no podcast anterior aí, né? Das primeiras vezes. Cara, foi a primeira experiência dele com a mulher, que pelo que eu vi, né, no filme, ele não conseguia nem falar com as garotas direito. Aham. Mas é porque ele também não tinha a capacidade de jogar a conversa fora, né? Tipo, ele não tinha o tato social do jogar fora, né? Porque eles foram criados dentro de um sistema onde tudo era muito sério. Era, tipo... Qual que é a palavra? Me fugiu agora. Era um ambiente muito... culto. Não é culto a palavra. É culto. No modo geral, culto. Mas não era exatamente essa palavra que eu queria usar, mas isso, serve. E eles não tinham um contato com outras pessoas que não fossem os irmãos deles, né? A minha observação inicial, assim, é que eu acho esse filme muito bom por conta dessa dicotomia que ele faz o tempo inteiro. Então, ó, isso aqui que eles estão vivendo é muito foda, é possível, mas também tem um outro lado que é, enfim, a vida social normal e como é que isso se dá. E o final do filme é uma síntese geral disso, né? De que, já pulando pro final do filme, que é possível sim você viver uma ideologia, é possível sim você viver dentro de um ideal utópico, sem necessariamente largar a mão da sociedade comum e da sociedade que a gente vive. Acho que é possível carregar os dois, assim. Você não precisa de radicalismos, né? Eu acho esse fim sensacional, assim. Eles continuam com o padrão de vida estabelecido pelo pai, só que com um certo equilíbrio social que dá pra todo mundo ficar bem no final das contas. Sensacional. Cara, coisa que no início do filme era totalmente diferente, né, cara? Sim, sim. É o que eu falo da posição dialética do filme. Ele traz uma ideia, aí traz uma contra-ideia e no final acaba meio que juntando as duas e formando uma ideia nova. Sim, sim. Tanto que no início o pai era, tipo, radical ao extremo, cara. Pra caçar os alimentos, tinha que ir no mato e caçar o bicho. As crianças faziam treinamentos árduos durante o dia inteiro. A brincadeira deles era escalar uma rocha enorme. Mas se você reparar, eles não perdem esse ideal. Tipo, tudo que eles comem é produzido dentro da própria casa deles. Exatamente. Que é o ideal do consumo que você mesmo propõe. Certo? Você não precisa comprar nada, você não precisa... consumir necessariamente, e você pode produzir isso dentro de sua própria propriedade, se você tiver, né, condições pra isso. Nossa, o que eu achei fantástico, cara, na parte narrativa, aliás, na narrativa, mas a interpretativa do Virgo, né, cara, do Virgo Mortensen. Nossa, o Virgo Mortensen tá sensacional, cara, na boa, esse filme, na minha opinião, eu acho ele um ator fodástico, desde o Senhor dos Anéis lá, que ele fez o Aragorn e tal, eu acho o cara um excelente ator. Mas, meu, a preocupação que ele passa no olhar na hora que ele tá dando a notícia da morte da esposa lá pros filhos, ele vê os filhos se despedaçando, mas, tipo, ele tenta passar pros filhos uma imagem de o forte, né, o resistente. Uhum. E, mano, e na cara dele dá pra ver que ele tava acabado por dentro, cara. Sim. Então, a interpretação dele nesse filme, cara, eu acho que foi nota 10, assim. Eu nota acho legal, 10, eu concordo com você, principalmente no sentido, assim, os outros filmes que eu assisti com o Viggo Mortensen, sem ser o Senhor dos Anéis, eu continuava vendo o Aragorn, assim, eu não conseguia... desfragmentada essa ideia, saca? Esse é o problema, né? De ser icônico. E, meu, então, mas nesse filme, velho, tipo, desde o começo, não existe Aragorn ali. Exatamente. Sabe? Existe, velho, um pai que tentando cuidar de 6 crianças, passando por um problema com a mãe bipolar, tá ligado? Desde o começo você compra essa ideia do cara, e isso, mano, isso é raro de você desvincular, tipo, um papel muito famoso de um ator, sabe? Igual foi o Aragorn. E não existe Aragorn nesse filme, cara. Em nenhum momento você vê o Aragorn ali. Sabe, eu tenho outra cena interessante. Você falou dessa cena que ele passa a notícia que a mãe morreu. Mas eu gosto bastante da cena dele dirigindo um ônibus. Depois que ele tem que deixar os filhos pra trás, tá ligado? E ele sozinho ali e ele desaba. Ele olhando pra trás, não? Exato. Puta, que cena do caralho. Palmas pro Viggo Mortensen, que foi realmente voou nesse, nessa atuação, cara. A atuação da vida dele, eu acho. Realmente foi muito bom, cara. Vocês sabem se o filme concorreu a algum prêmio ou se ganhou algum prêmio? Não, Capitão Fantástico eu acho que foi esquecido pela academia como a maioria dos bons filmes, né? O problema é que, tipo assim, os prêmios hoje em dia estão visando o quê? Aqueles filmes de herói, filme com elenco muito famoso, e querendo ou não, o elenco do filme não é tão forte assim, né? Apesar de ter o Viggo Mortensen, que carrega o filme nas costas, né? É, que é um nome, de peso ali, é o único nome. E além de ser aquele preconceito do road movie, né, também. Tipo, hoje em dia, pra um road movie ganhar algum prêmio, tipo Oscar, essas coisas, só se for o filme com o elenco, com a renda, e por causa que, cara, como é que eu posso explicar, cara? Não vende, né? Não é um filme que foi... Você não consegue vender, então não é interessante, né? É, isso é verdade. Isso resume tudo. Não tem venda, não tem prêmio. Tanto é que ninguém viu. Esse filme foi de 2016, né? Uhum. Esse filme é de 2016. Ele tá, de certa forma, livre em sites aí. Provavelmente a produtora não tá nem correndo atrás de bloquear essas coisas por causa que ele tá no YouTube. Tá no YouTube o filme, cara. Cara, e a nota dele no IMDb, tipo, é altíssima, saca? É tipo 7.9 com 108 mil votações. Tipo, é muito alto, cara. É muito, muito, muito alto. Cara, uma outra parte, cara, que não sei como vocês reagiram. É por causa que, tipo assim, eu sei que o Gabriel é músico, o Flávio já foi envolvido, mas a trilha sonora do filme, cara, não traz aquela sensação de estar ali junto com eles, participando e tal, de tudo. Essa é a beleza da música folk, cara. E parece que escolheram... Parece não, né? Escolheram a dedo a trilha sonora pra esse filme, cara. Ó, o Capitão, só interrompendo, o Capitão Fantástico, o Viggo Mortensen concorreu como, foi nominado, né, como melhor ator pelo Oscar. Ele foi foi nomeado pelo Golden Globe, foi nomeado pelo BAFTA, todos eles foram nomeados pelo Screen Actor Guild Awards. Ele ganhou foi nomeado também pela... ele ganhou bastante coisa, assim. Foi nomeado a bastante coisa. Teve duas vitórias. Ganhou Cannes como melhor diretor. O que já é, porra, né? Você ganhar um festival de Cannes, mano. Não é pouca coisa, não. Não é pouca coisa, não. E, de fato, o filme é bem dirigido pra caralho, né? Não tenho o que falar. Mas é isso. Aí, ó, ganhou, tipo, melhor supervisão em música, vocês estavam falando. Pelo Guild of Music Supervisors Awards. E mais alguns outros prêmios aqui que não tem tanta expressão. Então, cara, a trilha sonora, desde aquela. Da primeira vez que ele tá lá com os filhos dele na fogueira, tá, daí começa a dedilhar o violão. Tipo, sabe, tocando ao léu as notas assim. Daí outro filho vai lá, pega um violão, começa a tocar uma música, tipo a mesma música que ele, fazer melodia. Daí chega um outro molequinho, começa a bater no negócio todo fora de ritmo. Daí, mano, ele para, olha pro moleque. Eu pensei, mano, ele vai dar uma bronca no moleque. Na hora eu pensei, ele vai dar uma bronca no moleque. Na hora, mano, o cara chegou e começou a entrar na música do moleque também. Eu acho que esse é um momento que mostra a noção de inclusão que eles tinham, né? De, tipo, cada um tem um padrão de ritmo e que cabe a gente entender isso e tentar seguir, né? Não excluir ninguém, saca? Isso é muito legal no Capitão Fantástico. Eles não eram bons em sociedade e tal, não tinha muita vivência em sociedade. Mas entre eles, Tinha muito sincronismo, né, mano? Então, Flávio, não é que eles não eram bons, mas é que a ideia deles de sociedade era diferente. Né? Tipo, quando eles vão pra casa da tia lá e eles são comparados aos outros. Meu, dá uma vergonha alheia, né, daqueles dois moleques lá. Não dá uma vergonha alheia? Eu fiquei com raiva daqueles moleques, cara. Só que se a gente for parar pra pensar, a gente é aqueles dois moleques, mano. A gente foi criado daquele jeito. Entendeu? A gente é. Exatamente. Esse é um tapa na cara do filme muito interessante, assim. Quer dizer, meu, presta atenção, o jeito que a gente foi criado. Mano, eu fiquei impressionado com a quantidade de barulho que tinha naquela casa. Você passa metade do filme dentro de um contexto e você vai pra um contexto que é mais nosso. Tipo, uma barulheira, sabe? Videogame, muita coisa. E você fala, caralho, é verdade, a gente não precisa de repente de tudo isso, né? Acho que dá pra viver com menos. Será que dá pra viver com menos? Não sei. Uma outra coisa que eu reparei, justamente nessa cena da casa aí, quando o filho da irmã do Ben tá jogando videogame e tal, não sei o que, daí tá jogando um jogo de luta lá, o Killer Instinct. Não sei se vocês repararam a cara das crianças. Eles estavam horrorizados, né? Horrorizados, né, cara? Com a violência, com a violência do coisa. É. E olha que eles são acostumados a matar pra comer. Exato. Eles matam pra comer. E eles estavam horrorizados com a violência do videogame, cara. Essa foi a cena que me deixou assim, cara. Mano, as crianças estão acostumadas, entre aspas, né? Acostumadas com a violência, matar os animais e tal. E ficaram horrorizadas com um videogame. Talvez matar animais pra própria sobrevivência não seja caracterizada como violência, né? Mas sim como sobrevivência normal. É, elas estão acostumadas a matar os animais, mas a violência gratuita, bater numa pessoa só por bater, não estão acostumados. E isso deixa as crianças horrorizadas, cara. Isso é muito legal. O pai deles criou eles desde pequeno assim. Beleza, mas bater ao Léo em outra pessoa... De forma gratuita, né? Se você precisar daquilo, né? E se divertir com aquilo, né? Porque quando você mata pra comer, você não tá se divertindo. É uma questão de necessidade. Ali não, ali eles estavam usando a morte como entretenimento, mano. É uma discussão interessante, daí que ela é pequenininha no filme, mas vocês captaram uma coisa bem legal mesmo. E é uma cena, assim, de, eu acho que deve ter uns 10 segundos a cena. É bem curta, exato, é bem curta, exato, a cena. Exato. 10 segundos, mas é uma coisa que chama a atenção, mano, por causa que a gente fica pensando, pô... Ele, justamente isso que a gente falou, o moleque logo no início do filme é forçado a matar um cervo pra comer, pra se tornar um homem, né? Que nem o próprio Ben diz, agora morre um homem, agora morre um garoto, nasce um homem. É. Meu, daí uma cena de videogame simples, as crianças tudo praticamente tapando os olhos pra não ver. É legal também a parte que, tipo, eles estão sentados no banco, eles reparam a quantidade de gente gorda, sabe, no ambiente, assim, e falam, meu, mas e aí, por que esse pessoal é assim, tá ligado? Ele acha que as pessoas estão doentes, né, cara? Pai, por que as pessoas estão tão doentes, estão todas gordas e tal? Outra cena que é um tapa na cara forte, mano, é aquela cena que o Ben tá discutindo com a irmã dele sobre a criação dos filhos. Aí ela fala, eles precisam ir pra escola e aprender as coisas. Aí chama os sobrinhos e chama a filha dele. Nossa, cara. Você tá louco. Eu queria... O que são os direitos dos cidadãos? Ah, alguma coisa a ver com o Estado. Aí vem a filha dele dá um show, cara. Você sabe que esse filme traz uma discussão, a gente até levou isso pra faculdade em algum momento. A gente fez estágio esse semestre em educação infantil. E assim, esse filme mostra um pouco assim, qual que é a função da educação. E principalmente qual que é a função da escola. Sabe? Você tá sendo educado pra quê? Existe um objetivo pra você ser educado? Então assim, a lógica hoje da educação é uma lógica totalmente voltada pro mercado, né? É uma educação voltada pra você ser alguém, trabalhar e... E é pra isso que é a educação. Na verdade, eu discordo de você, Gabriel. Você discorda? Vamos lá. Eu discordo por causa que, assim, né? Eu tenho pra mim que, hoje em dia, a educação, o que seria uma educação pra sociedade, simplesmente, o aluno, ele não estuda pra aprender como deveria, né? Ele estuda pra passar de ano. pra passar de ano e ganhar uma bicicleta do pai no fim do ano. Justo. É o que visivelmente mostra o filme. Por causa que, tipo, chegou lá, falou da Constituição, né? O direito dos homens, né? É. Daí, é alguma coisa do governo, não sei o que, é relacionado ao governo, tá. Uma criança que não tinha acesso a informação nenhuma, a escola tinha a emenda decorada na cabeça, e ele ainda fala, não, eu não quero decoração, eu quero a sua opinião. A menina faz uma síntese do assunto em menos de 2 segundos. E tão bem elaborada que a tia dela fala, tá bom, chega, já entendi. Isso que eu tô falando. Você não discordou de mim, cara. Tipo, a gente tá concordando. É. A função da educação... O objetivo da educação hoje... Ela não é fazer você refletir. É. Não é. Desculpa, pelo menos no Brasil, não sei como é que é nos Estados Unidos, mas... A escola que eu vivenciei, em nenhum momento me incentivou a pensar. Ela me incentivava a decorar uma caralhada de coisa pra passar no vestibular. Tem um humorista que fala bastante... Fala bastante dessa questão, da questão da escola. Pra quê? Pra que ela serve? No caso é o Murilo Gun. Eu acho que não tem vídeo dele na internet. Talvez tenha alguns, mas enfim. Ele fala bastante da questão da escola, que a filha dele não vai ser educada no ensino brasileiro. Alguma coisa assim. As coisas assim. E ele tem essa mesma opinião, cara. A escola então, não... Só que o Murilo Gun tá cometendo... O Murilo Gun tá cometendo um erro muito foda nesse sentido de não educar a filha dele na escola brasileira. Porque isso é um problema que não é daqui. Sabe, ele tá sendo ingênuo achando que se ela se formar em qualquer outro lugar do mundo, ela vai ter uma educação voltada à reflexão. Não é assim em nenhum lugar do mundo. A gente tem um filme... Em nenhum lugar do mundo ainda, é isso? Não, cara, porque a educação é voltada pro mercado. Os caras querem que você... Os caras querem que você produza, os caras não querem que você reflita. O trabalhador que ele tem capacidade de reflexão, ele. Meu, você acha que o cara vai querer ficar apertando parafuso se o cara saca a condição que ele tem? Isso usando um exemplo baixo, tá ligado? Em alguns países orientais, eu não sei se no caso o Japão é assim também. Mas no caso, alguns países da Ásia, eles proíbem o ensino de história do país nas escolas. Escolas, cursinhos, nenhum lugar eles ensinam. Eles ensinam sobre a história do país e tal. Um é porque eles acham tanto irrelevante isso. Mas tem aquela, cara, se as pessoas não conhecem os erros do passado, estão fadados a cometer eles novamente, né? Então eu não sei até que ponto isso é bom para os cidadãos daquele país. É, eu acho que é mundial esse negócio. É mundial. Mas, por exemplo, uma ou duas escolas aqui no Brasil deve ter um ensino diferente desse, tem, cara. Tem. Que realmente ensine as crianças a pensar e não a decorar textos, entendeu? Existe um documentário brasileiro muito bom. Inclusive minha irmã tá fazendo a tese dela de arquitetura em cima desse... por conta desse documentário. Eu recomendo que vocês assistam, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre educação no Brasil. Que é justamente isso que você está falando, Flávio. Chama Quando Eu Sinto Que Já Sei. São 5 propostas de escolas no Brasil. A maioria é estadual, acho que tem uma particular. Que tem essa proposta de ensino diferente. Certo? Uhum. Mas assim... De uma maneira generalizada, tudo que a gente vê não é assim. Existe, lógico que vai existir, mas é exceção. Não é a proposta, uma proposta de sociedade que as pessoas querem. Porque não é interessante. Não é interessante pro sistema, cara, você ter pessoas que pensem. Exatamente, cara. Interromper um pouco, um exemplo de exceção, na minha opinião, no contexto, é escola em aldeia indígena. Por causa que ali eles vão pra aprender, eles não tem mais aonde usar. Eles vão pra realmente aprender. E tipo, o problema é que os professores que dão aula nessas aldeias, eles muitas vezes não têm uma formação adequada pra ensinar também. Por causa que veio de uma formação corporativa, melhor dizendo, né? Se é que a gente pode chamar assim. Mas vamos avançar no filme, que eu acho que a gente tá falando demais de política. Fugimos um pouco do filme. Não fugimos. Não acho que a gente fugiu do filme, cara. Eu acho que essa é uma questão muito grande do filme. Sabe, que ocupa uma parte do filme que é fundamental na ideia de que, sim, daria pra gostar de que muito sociedade tempo aqui, que a gente, cara, quer formar. Porque o filme vai tratar disso. Que sociedade que a gente quer pra gente? Sabe, uma sociedade totalmente voltada ao capital, uma sociedade totalmente voltada ao alternativo, ou uma soma dos dois que mantenha esse equilíbrio e que faça pessoas ser flexíveis, mas que ao mesmo tempo produzem? Esse é o grande plot do filme, na minha opinião, saca? Porque a diferença dos filhos é muito grande, cara. Exato. A diferença de como o Ben cria os filhos dele entre, em comparação aos outros pais, não só os pais daqueles dois moleques lá, mas aquela primeira garota que se apaixonou pelo filho do Ben. Ó, quer ver uma coisa que é consequência imediata disso, dessa educação que a gente tem hoje? É a questão do tabu de alguns assuntos. Então, assim, eles evitam o tempo inteiro de falar sobre suicídio, enquanto a família fala sobre suicídio abertamente. Sobre suicídio, sobre sexo, sobre drogas. Ele explicando pro filho dele, dentro do ônibus, o que era sexo. Penetração, o que era sexo. Um filho, inclusive... Um filho, inclusive, que não tem gênero definido. E isso é muito foda no filme, porque você não sabe em nenhum momento se ele é um menino ou se ele é uma menininha. Eu pensei que foi só eu que pensou isso, cara, mas você também pensou que nem eu. Não é pensar, eu acho que é a proposta. Tipo, não interessa o gênero da criança. Tipo, numa sociedade onde você é livre de escolher, não existe sexismo. Não existe, tipo, roupa de menino e roupa de menina. Não interessa. Tá ligado? Mano, a cena que eles entram no velório da mãe. A criança tá de dinossauro, né, cara? Ela tá com uma máscara de gás, não é? Tá com uma máscara de gás, só que tem um rabinho de dinossauro também. É. E assim, eles entram de um jeito que, pô, todo mundo olha e fala: meu Deus, que é isso? É carnaval ou enterro? O cara entra parecendo um Beatle aposentado, né? O Beatle aposentado é foda. Tipo isso. Tipo, ele tá. Vê se ele não tá a cara do Ringo Starr ali, mano. É, pode crer. Tá mesmo. Você tá louco, cara, mas, meu, essa cena aí deles entrando no velório, ele querendo cumprir o testamento lá da mãe dele, da esposa dele, né, da mãe, já matei a mãe do cara. Então, da esposa do cara, ele querendo cumprir a verdade, mano, a sociedade, tipo, expulsando ele por causa que ele tinha ideais diferentes e queria cumprir os ideais dele, meu, eu fiquei com raiva da sociedade nessa hora do filme, cara. Tem muitas partes do filme que deixam a gente com raiva, cara. A parte dos filhos, né, dos sobrinhos deles zombando dos filhos do Ben. A parte que o pai da Leslie tenta enxotar eles do funeral, tenta tirar os filhos dele. Tem muitas cenas que deixam a gente nervoso, cara. Cenas que... acontecem corriqueiramente em algumas cidades, né? Em alguns países, por causa que eu acho que realmente existem pessoas que vivem da maneira que eles vivem. Teve até um documentário que eu vi no Discovery, que é de uma família que era, que eu identifiquei igualzinha a essa do Ben. E cara, o preconceito que a sociedade tem com eles, cara. Tá louco, é um absurdo, velho, é de deixar qualquer um puto. Eu acho interessante desse filme, e ele serve muito pra muita gente, porque serve pra mim, serve pra nós três de uma forma geral, e pra quem tá ouvindo, no sentido da gente repensar algumas atitudes nossas dentro do sistema que a gente vive, tanto familiar quanto de amigos e tudo mais, sabe? E é isso que me deixa emocionado toda vez que eu vejo esse filme. Porque ele fala que, é possível a gente viver as nossas utopias, independente de qual seja, sabe? Independente se é de uma sociedade mais legal, se é de um sistema de ensino diferente, se é de viver de música, se é de transformar o podcast numa mídia que todo mundo ouça, transformar um podcast numa mídia que todo mundo ouça. Deus que ouça, cara. Deus te ouça. Sabe, eu acho que é possível. O filme mostra que é possível. Se você tiver peito pra trombar e bancar o que você tá querendo fazer, é possível. É possível. E eu acho que Capitão Fantástico é muito isso, assim, pra mim. É tipo se você levar os seus ideais até o fim, né? Não se amedrontar por causa de uma sociedade que pode não pensar da mesma maneira que você. Uhum. Sim. Realmente é formidável, cara, esse filme. I can't change a stubborn heart. You push me away, you push me away. You float it too far away. You won't come home, you won't come home. And I hope that you're still okay. But you're alone, you are alone. Eu acho que você não faz ideia do que tá fazendo com eles. Estou você... salvando eles. É o que eu estou fazendo. Ben, isso é tão ridículo. Saber cuidar de um osso quebrado ou tratar de uma queimadura é ridículo? Saber se orientar pelas estrelas na escuridão é ridículo? Saber identificar plantas comestíveis, saber fazer roupas com pele de animal, saber viver na floresta apenas com uma faca, isso é ridículo pra você? Eles têm resistência cardiovascular e muscular iguais a de um atleta de elite. Quem liga? São crianças! Precisam ir pra escola, aprender sobre o mundo! Justin! Jackson! Podem descer aqui um segundinho? O que foi? Quantos anos tem, Jackson? Tenho 13. Sabe o que são os direitos dos cidadãos? Obrigações? Talvez? Foi um bom chute. Já sentou no ensino médio? Tô. Gosta da escola? O normal. Conhece os direitos dos cidadãos? É uma parada do governo, né? Tipo direitos que a gente tem no país. É. Alô, Zaja? O que é? Desce um momentinho aqui, querida. Vou fazer uma pergunta. A Sasha acabou de fazer 8 anos. Direitos dos cidadãos. Primeira emenda. O Congresso não deverá fazer leis para o estabelecimento de religião, proibir o seu livre exercício de qualquer forma ou restringir a liberdade. Para regurgitar emendas decoradas não foi o que eu pedi. Diz alguma coisa nas suas próprias palavras. Sem nossos direitos, seríamos tipo a China. Aqui não existem buscas sem mandados. Tem liberdade de fala, os cidadãos têm proteção contra punições cruéis e incomuns. Tá bom, chega. Tem proteção. Um minuto. Zaja, qual a sua opinião sobre a decisão de 2010 da Suprema Corte a respeito do Citizens United? Corporações têm direitos iguais às pessoas e podem apoiar como quiserem os candidatos. Ou seja... O país é governado por corporações. E os lobistas que financiam candidatos e comandam sua lealdade, exigindo que... Meu Deus! Você já provou, entendemos. É impressionante. Todos. Capitão Fantástico, de uma maneira geral, é um filme que tem cenas memoráveis, certo, senhores? Sim, sim. Tem muitas. Muitas. Flávio, qual a sua melhor cena, assim, que o filme traz? Que pra você ficou... Nossa, você assistiu e você nunca mais vai esquecer, porque é do caralho, assim. Cara, tem duas cenas. Uma das cenas eu já falei aqui no programa, já mencionei ela. E a cena da discussão do Ben e a irmã dele, em que a irmã fala que as crianças dele têm que ir pra escola pra aprender, né? Entre aspas, aprender. Uhum. E quando ele pergunta pros sobrinhos dele, que são crianças que estão na escola, pede pra explicar uma coisa básica, né? Do país deles, e eles não sabem, dá uma resposta muito ampla, muito vazia, uhum. Fala que é alguma coisa do dever dos cidadãos. E quando chega a menininha de 8 anos, que é a Usaja, a filha do Ben, dá uma resposta completa, dá a opinião dela sobre as coisas, tanto é que a tia dela fala pra ela parar, que já entendeu, já tá tudo bem. Uhum. Essa parte é um tapa na cara forte, mano, porque se perguntarem pra mim quais são os deveres do trabalhador brasileiro, eu não vou saber informar. E provavelmente muitas pessoas não vão saber informar. Eu acho que pouquíssimas pessoas, se fizessem uma enquete e tal, pouquíssimas pessoas iam saber responder. E a filha do Ben não só soube responder aquilo, como fez uma síntese, né? Deu uma aula pros adultos e pros dois moleques adolescentes. Uhum. E a outra? Você falou que tinham duas. A outra cena, cara, é a cena do funeral. Eu acho que a gente até mencionou ela aqui rápido no programa de hoje. E a cena do funeral, cara, não tem como eu esquecer. Porque, bizarro ou não pra nossa sociedade, né? É o que a esposa dele queria. É o que a Leslie ia querer. Ia querer que as pessoas estivessem fazendo a última vontade dela, que seria ter as cinzas jogadas no primeiro banheiro que eles encontrassem. Ninguém respeita isso. Aí foi pro ritual que nossa sociedade está acostumada. Um padre para falar coisas bonitas para ela, no velório, todo mundo chorando, todo mundo de preto. Aí chega o Ben, como o Icky falou, como um ex-Beatle aposentado, com os filhos dele, todo maltrapilho, todo jogado e coisa e tal. E sabe que a sociedade naquele momento não respeitou o último desejo de uma mulher que acabou de falecer, cara. É uma cena pra mim que marcou pra caramba. Os pais não estavam nem aí com o último desejo da filha. Queriam fazer o ritual de sempre, o que a sociedade pede e o blá blá blá de sempre. E isso me emputrece. Naí, que por gentileza. Quantas... Ah, cara, a cena que ficou com certeza memorável. É memorável. A cena que ficou gravada na minha cabeça, cara, foi aquela versão maravilhosa de Sweet Child of Mine, cara. Do enterro, né? Nossa, cara, o enterro da mãe deles, e tipo, eles estão chorando e tal. Eu também votaria nessa. Daqui a pouco ele começa a fazer mó festa, mó alegria e tal. Meu, eu fiquei pensando, cara, imagina o psicológico bem formado pra uma criança tá mal e daqui a pouco começar a sorrir no enterro da própria mãe, cara. É um jeito muito legal de lidar com a morte, né, cara? É, cara, tipo, que nem eles falaram, né, que era uma tradição budista, que queria ser cremado e tal, e em seguida falou que queria ser jogado num vaso, numa privada. Eu acho legal dessa cena que, assim, eles transformam... No banheiro mais próximo. Eles transformam um ritual, né, que é muito triste pra gente. Enterro, normalmente, ele tende a ser bem melancólico, né? Num festival indie, saca? Ao som de uma música que é um dos últimos clássicos do rock and roll. Eu não consigo pensar num... Eu acho que Sweet Child of Mine é o último clássico do rock and roll, assim. Não sei o que vocês pensam sobre Sweet Child of Mine, né? Sobre isso que eu acabei de falar, mas... E eles trazem uma versão de Sweet Child of Mine, mano, que... Porra, casa com tudo que o filme quer falar, assim. Casa com tudo, né, cara? As crianças dançando, as crianças sorrindo. Cara, exato. Eles transformam o rock and roll em indie e ninguém reclama, porque é bonito, porque casa e porque descreve, talvez, a mãe deles, que é um personagem que a gente não conhece. Não conhece, mas pega uma... Uhum. E a gente pega um apego por ela. Exato. A gente pega um certo carinho por ela. Por causa que, apesar de tudo, cara, eles querem fazer tudo pra honrar o desejo da mãe. Exato. Imagina, essa mãe deveria... E mano, e assim, na moral, tem coisa mais rock and roll que pôr fogo na sua própria mãe? Não, cara, não tem. Porra, cara, não tem, isso tem. É muito não. Foda. Deus, porra. Tem sim. Tem coisa mais rock. Roubar ela do cemitério? Não, jogar as cinzas dela na privada, velho. Exato. Cara. Exato. Muita gente podia enxergar isso como um desrespeito, que é o que algumas pessoas. O que eu acredito que algumas pessoas pensaram naquela parte do velório. Muitas pessoas pensaram quando o Ben falou lá. Ela quer... Eu não vou falar as palavras exatas dele, mas ela quer que... Que ela quer ser cremada e que as cinzas sejam despejadas no banheiro mais próximo. É. Todo mundo, oh meu Deus, oh, não acredito que ele falou isso. E os filhos dando risada, né? Os filhos dando risada, cara. E ele tratou isso como com uma normalidade, como se jogar as cinzas não fosse de desrespeito nenhum. Foi só uma coisa que ela quis, cara. Foi só o desejo da esposa dele. Sim. E tratou isso com a maior normalidade possível. E as pessoas acharam isso como um desrespeito, a falta de ética, sei lá. E uma outra cena também, cara, que ficou na minha cabeça. É uma cena não muito boa. Tipo assim, uma cena não tão... Como é que eu posso dizer? Feliz, assim. Uhum. A cena de quando ele dá a notícia da morte da mãe dele, da mãe das crianças, né? Uhum. Aquele molequinho puxa uma faca que ele mesmo deu e vai em direção ao estômago dele. A câmera dá até um zoom no estômago dele. Eu falei, mano, esse cara vai ser esfaqueado agora, velho. Daqui a pouco o moleque começa a gritar. Mano, a interpretação do moleque também foi demais. Muito boa, né? Moleque começa muito a legal, gritar, mano. E começa a falar, tipo, com os dentes trincados e batendo a faca na porta do armário e tal. Meu... Como se ele fosse um animal, né, cara? Um animal que ele pensa que o pai queria que ele fosse. É, meu. Tipo assim, cara, é uma cena que mexeu comigo ali, cara. Porque muitas das vezes a gente fica com raiva de alguém que nos ensinou alguma coisa, né, mas a gente não vê o lado bom daquele ensinamento. A gente vai pra cima da pessoa pra tentar descarregar nossa raiva, mas a gente simplesmente não consegue. É, ele acusa o pai, acho que a morte dela, porque assim, ela tinha transtorno bipolar, ela se mata, né? E eles culpa, eles que eu falo assim, mais o menininho lá, que eu esqueci o nome, dele culpabilizar o pai, tem muito a ver... porque ele demorou pra procurar um tratamento, porque eles não acreditavam em hospital, né? Eles não acreditavam. Não que eles não acreditavam que o hospital funcione, mas eles não acreditavam em ter que pagar pra ser hospitalizado e ter que, sabe, toda aquela história. Então eles foram deixando acumular e transtorno bipolar é uma doença que realmente inevitavelmente ela vai acabar em morte se você não tratar. Uma coisa que eu queria falar pra vocês, a família. Vocês acham que qual seria o justo a gente educar os filhos? A gente viu no filme dois extremos. O da família do Ben, que trata os filhos na floresta e coisa e tal, que a gente já discutiu aqui antes. E a família da irmã do Ben, que trata os filhos com videogame, os filhos fazem, entre aspas, fazem o que querem, estudam se quiserem e tal. O que vocês acham que seria o justo pra gente educar os nossos filhos, caso... Os filhos hipotéticos que a gente tenha. Isso daí eu acho que é mais, como é que eu posso dizer, moral do que padrão, sabe, né? Mas, aliás, mais moral do que cultural, melhor dizendo. Por causa que, tipo, assim, cara, vai muito... A gente cria os filhos da maneira que a gente é criado. Inegavelmente a gente não vai igualmente criado, porque, aliás, a gente não vai criar igualmente a gente foi, por causa que a gente também tem experiência diferente para passar pros filhos. Então o que eu tenho como referência é ter uma criação moral e ética, tipo, bem parecida com a da família, né? De seguir os princípios, buscar educação, buscar ser um diferencial no mundo, entendeu? E tipo, cara, e também a parte do... Como é que eu posso explicar? A parte da diversão, né? Se divertir como família, eu acho que é... Cara, isso é muito bom. É importante também. Isso é muito legal. se divertir enquanto família, eu acho fundamental, cara, também. É fundamental, por causa que, querendo ou não, ali na a base da família deles, apesar de ser um treinamento rigoroso diariamente, você viu que eles se divertiam com isso. A gente vê que, tipo, até o momento que vai, a mãe das crianças lá não tinha dado a notícia de morte, né, que tinha se matado. Não tinha dado a notícia, não, né? A mulher lá, porque morto não fala. Mas... Ó, que fala. Tipo... Ó, que fala. É. Não deu... Em alguns lugares fala. Mas, tipo... Até então, eles viviam normal. Era sempre... Sempre a mesma rotina, treinamento e tal. Era o que eles tinham como moralidade, ou como é que eu posso dizer? Ensino de família. E você conseguiria viver ter uma família daquela maneira, Ike? Você conseguiria criar sua filha, sua família daquele jeito, sem internet, sem água e luz, daquele jeito, tendo que caçar o próprio alimento? Como eu fui criado, tipo, querendo ou não, falando da parte da infância, não na, agora, né, no ápice da tecnologia. Querendo ou não, a gente, você também, foi criado na base de... se reunir na casa da avó e brincar. Brincar, inventar as brincadeiras e tal. Eu, infelizmente, não tive nem por parte de pai, nem por parte de mãe, aquele incentivo ao estudo, né? Aquele incentivo de pega um livro pra lê, eu quero que você lê, eu vou acompanhar isso. Tipo, a maioria das crianças hoje em dia não tem isso, né? Infelizmente não, né, cara? Mas eu acho que se eu tivesse tido, vai, a opção que ele teve, né, a formação que ele teve, eu conseguiria, assim, levar a vida normal. Tô falando de criar o filho na floresta, a base de ter que matar o cervo pra poder comer. Sim, sim, eu acho que é assim, cara. Eu já tenho... Pra mim que, tipo, o mundo hoje em dia tá uma bosta, tá muito corrompido. Se eu puder ir pra uma floresta, viver bem lá, caçando, pescando, pegando fruta, tendo a vida que eles levavam, cara, eu ia viver tranquilo, cara. Isso aí. Você, Gabriel, você conseguiria, cara, viver que nem a família do Ben? Cara, assim, ó... Tendo que matar o próprio alimento e coisa e tal? Eu não sei te falar assim de primeira, porque sou um cara mais urbano, né? Mas eu acho que sim. Eu acho que minha personalidade teria alguns tipos de problema quanto à disciplina. Mas isso tem a ver com a minha personalidade, não com a minha educação. Se eu tivesse que falar sobre educação nesse podcast aqui, eu levaria, sei lá, a madrugada toda. A gente teria que ter um podcast só pra isso, pra eu poder falar sobre educação, principalmente por conta da minha formação acadêmica. Enfim, porque eu estudo isso, né? Então, eu cagaria uma regra, assim, quilometral, assim. Mas não é o caso agora. A única pontuação que eu faria sobre educação hoje, que vocês perguntaram, assim, se eu acho justo a educação dele... eu acho que é justo. Eu acho que cada um educa o seu filho do jeito que acha que é o correto pra você. Concordo com o Ike em partes. Eu acho que a gente tende a reproduzir a educação que nossos pais dão somado com aquilo que a gente não gostou de ter passado, né? Então, dificilmente... vou usar uns exemplos, assim. Dificilmente, se você teve uma criação violenta, você vai querer isso pro seu filho, principalmente se você sofreu. Via de regra, você não vai reproduzir isso. Via de regra. Claro que existem exceções, isso vai acontecer. Eu acho que a gente deveria deixar as nossas crianças se frustrarem um pouco mais. Saca? Porque senão a gente cria uma geração de mimados que não sabem lidar depois com... sentimentos básicos, sabe? Como você ser recusado, por exemplo, de você receber um não. E a gente cria uma geração de pessoas birrentas. E o filme, baseado no filme, você pediu, claro, baseado no filme isso, tanto que você tem a comparativa entre as duas famílias, sabe? Uma, sim, sim. Uma que é o tempo inteiro criada na base da recompensa para fazer as coisas, enquanto a outra tem uma educação muito mais aberta e de igual para igual, né? Então você vê a diferença ali clara do que acontece com a educação. She's got a smile that it seems to me reminds me of childhood memories where everything was as fresh as the bright blue sky. Now and then when I see her face, she takes me away to that special place, and if I stay too long, I'd probably break